assim, deixa meu coração partir. Vou te avisar, você corre perigo deitado na minha cama. Sexo comigo é incrível. Pulo pro sofá com cara de quem quer continuar. Acende a blunt, assume o volante, vai me chamar pra fumar. Tá tudo bem, te deixo me fazer de refém, mas jogo limpo contigo, sabe que é só mais um no meu harém. Não quero cometer esse crime de novo, te fazer sofrer, te fazer chorar e você reclamando com o povo. Eu já conheço esse filme e você também, mas eu sou o problema que te faz sentir tão bem. Tão bem, como um gato siamês, pagando o ingresso mais caro só pra chorar outra vez. A gente usa por hoje, eu tô de volta daqui a um mês. Eu vou voltar. Vou te avisar, se pá eu te odeio, te amo, te beijo e te vejo blefando pra nós. Valeu por tentar, mas hoje tem papo de 30 sentando mais. Eu ouço sua voz me chamando mais, eu ouço sua voz louca, louca. Tô passando mal, porra, tá fenomenal. Nossa vibe é outra, só não vem de garfo que eu já jantei sopa. Opa, ela quer meu mal. Eu sou todo errado, minhas ideias é pouca. Opa, ela quer meu. Toda apaixonada, que marinha escrota. Ai, tô love me. Vivo entre hotéis e lobbies. Lágrimas, troféus dos móveis. Seus olhos todos os santos, todas as estrelas, quase todos os homens. Eu não te amo, isso é lógico. Eu tô blefando, isso é óbvio. Babá, babá, babá, babá. Vou te avisar, você corre perigo deitado na minha cama. Sexo comigo é incrível. Tu brinca demais. Desculpe, mas hoje eu não tenho um bom plano só. Ouvi o maldito piano pra nós. Tá tudo bem, te deixo me fazer de refém, mas jogo limpo contigo, sabe que é só mais um no meu arém. Quanto tempo faz? Tempo faz. Não sei se são meses ou são anos que eu caí no bailado cigano. Oh, você me amou por engano. Você me amou por engano. Me amou por engano. Já tá geral sabendo, eu não te quero mais. E abaixo o tom de voz, porque solteiro não trai. Ver você mentir pra mim aumenta minha ira, mas não me deito mais na tua cama de mentiras. No telefone, na chamada, mais de 100. Sou bonita pra caralho, pra fazer parte do teu harém. Daqui pra frente vai ser tudo diferente. Não existe mais, não existe mais a gente. Ah, ela não senta como aqui, né? Faz isso comigo não, Lude. Eu sou inocente. Eu posso provar. Alô, quem tá falando é o grande amor da sua vida. Quanto tempo eu não te vejo aqui. Me leve com amor nessa nossa batida linda. Quanto tempo eu não te vejo aqui. Yeah, foi sabotagem. Eu paguei 3,80 na passagem. Ela parou, passou pelada, é mó viagem. Parte de mim, Niterói, curte rap, punk, tatuagem. Maconha, flows e sucessagem. Chega, manda mensagem que eu compro cerveja. Te busco lá no ponto, você vem me beija. Te beijo pronto, tua perna fraqueja. Te devo uns 15 conto. Mesmo assim tu me corteja, quer que eu vá na igreja. Mas eu não sou santo, eu dou mais dos catrancos. Vou na cantareira, tu tá de bobeira. Desça do tamanho que seja mais maneiro. Mas não seja tanto, amanhã é sexta-feira. Ela já quis viajar, hoje quer ficar da melhor maneira. Como andam as coisas da vida, linda. Sou seu engenheiro do Havaí. E leve com amor nessa nossa batida, linda. Quanto tempo eu não te vejo aqui.